A sua rádio onde você estiver. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, forte abraço para você, Guilherme, e para os ouvintes da Transamérica. E olha, teve gente aqui, né, Luciana, que estranhou aí a participação do Alessandro Cunhaschi na agenda esportiva da semana passada. Bom, está aqui então o Busanello de volta para trazer seriedade para esse espaço. E falando de coisa séria, vamos lá, futsal. Neste fim de semana não tem Foz Cataratas, né? Não, Guilherme, o Foz Cataratas só volta à quadra na quinta-feira, jogando no Costa Cavalcante, aquele jogo atrasado, Guilherme, que deveria ter sido realizado no mês passado, válido ainda pela quinta rodada, contra o Caramuru de Castro. Naquela oportunidade, a BR-277 em alguns pontos acabou sendo interditada, aconteceram manifestações pró e também contra o impeachment, e praticamente em cima da hora, a Federação Paranaense de Futebol de Salão acabou transferindo o jogo Foz Cataratas e Caramuru de Castro. E agora, finalmente, então, nova data, jogo marcado para quinta-feira agora, 8h10 da noite no Costa Cavalcante, com a transmissão da Transamérica. Vem aí o Caramuru de Castro, que vem fazendo uma grande campanha na Série Ouro, é nesse momento quinto colocado com 14 pontos ganhos, pegando o Foz Cataratas, que está em oitavo com 9 pontos. Menos mal para o Foz Cataratas, que aquela série de 4 derrotas seguidas terminou com a vitória lá em dois vizinhos por 3-1. O time do Foz Cataratas, que perdeu o Leandrinho, acabou sendo dispensado, mas que ganhou duas peças nos últimos dias. O ala e fixo Wendel e também o fixo Rafa. Eles já atuaram lá em dois vizinhos, tiveram mais aí alguns dias para entrosar com o elenco, e certamente o técnico Fabinho Gomes terá à disposição dele para quinta-feira contra o Caramuru de Castro o elenco completo, inclusive com a volta do ala Douglas, que cumpriu suspensão na última partida. E é importante aí falar do Foz Cataratas Futsal, porque ele estava numa situação delicada, né, ali à beira da zona de rebaixamento, mas agora com essa vitória sobre dois vizinhos, deu um fôlego extra, oitava colocação? Deu uma respirada, aliviou um pouquinho, Guilherme, porque se perdesse lá em dois vizinhos, hoje o Foz Cataratas estaria na zona de rebaixamento. Mas como venceu o dois vizinhos, então empurrou o time da região sudoeste junto com a ACF de Cascavel para as últimas posições. Ainda em cima daquela vitória lá em dois vizinhos, aproveitando-se dos tropeços do São Lucas de Paranavaí e o Toledo, o Foz, que estava em décimo, subiu duas posições e nesse momento ocupa a oitava colocação. E neste fim de semana, portanto, não tem futsal, mas fica o convite aqui para você que está ouvindo a Transamérica Foz, para que acompanhe aí no domingo pela manhã, 9 horas, lá no campo da Vila A, mais uma partida do Foz Iguaçu Black Sharks de futebol americano, né? Uma partida decisiva, eliminatória, inclusive ali o Foz Black Sharks enfrentando o Londrina Bristol Backs, valendo vaga aí na seguinte fase da competição Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Vamos falar do futebol agora jogado com os pés, Busanello, porque começamos aí com Série A e B do Campeonato Brasileiro. Série B que tem seus representantes paranaenses estreando hoje, sábado. Exatamente, os dois times que representam o nosso estado na Série B, o Londrina e o Paraná Clube, com jogos hoje à tarde. O Londrina joga em casa, no Estádio do Café, contra o CRB de Alagoas. O Londrina, que há muito tempo não figura nas primeiras divisões aí do Campeonato Brasileiro, está de volta então à segundona, à Série B, Londrina e CRB. Já o Paraná vai ao Rio Grande do Sul e joga no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, contra o Brasil. Paraná Clube e Londrina, a partir de hoje, representando o nosso estado e buscando uma das 4 vagas para que possam estar no ano que vem na elite, na Série A do Campeonato Brasileiro. Rapidamente falando em termos de Série B, não tem como negar, até pelo orçamento, Guilherme, o Vasco é o grande favorito da Série B. Tem a obrigação, inclusive, de ser o campeão. O Vasco que estreia hoje à tarde em São Luís, no Maranhão, no estádio Castelão, contra o Sampaio Correia. Então já antecipo aí, para mim, o Vasco é o grande favorito na Série B deste ano. Falando agora de Série A, curiosamente, também os dois representantes paranaenses na Série A jogam hoje, sábado. O Atlético fora de casa, o Coritiba em casa. Começando hoje a Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético joga em São Paulo, logo mais às 4 horas da tarde, na Arena Palmeiras, contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Jogo complicado para o Atlético Paranaense, até porque o Palmeiras é tido como um dos favoritos à conquista na Série A. Coritiba joga um pouco mais tarde, hoje também, mas às 9 da noite, em casa, no Couto Pereira, contra o Cruzeiro. Cruzeiro que jogou em Londrina pela Copa do Brasil, no meio de semana, ganhou do Londrina por 2-0, eliminou o jogo de volta. Cruzeiro seguiu aqui no estado do Paraná e hoje à noite pega o Coritiba no Couto Pereira. Algum palpite aí com relação a favoritos, candidatos ao rebaixamento na Série A? Porque esse tem sido um dos esportes da semana, né? A gente dá chutômetro aí com relação a quem são os principais candidatos a cair ou a conquistar alguma coisa no Campeonato Brasileiro da Série A. Algum palpite? Simplesmente como palpite, Guilherme. Não é um estudo mais aprofundado, enfim. Você pega, por exemplo, o Santos. Se manter a mesma base, o Santos é um dos favoritos. Só que o Santos já vai perder 3 jogadores para a seleção brasileira. Vão ficar vários e vários jogos fora do time. Então o Santos já, nesse sentido, será prejudicado. Santos que joga contra o Atlético Mineiro também hoje, às 6:30 da tarde. Embora o Atlético deva ir com o time reserva, o Atlético Mineiro. Mas o Santos já não vai ter o Lucas Lima, que está machucado, e o Ricardo Oliveira. Só que depois, na sequência, não terá também o Gabigol, né, que foi convocado pelo Dunga. Então o Santos foi prejudicado aí porque cedeu 3 atletas para a Copa América. Então terá muitos compromissos sem ter pelo menos 3 titulares. O Palmeiras, na minha opinião, também é um dos favoritos, mas o Palmeiras está renovando o grupo, com muitos jogadores chegando, então não é aquele time que terminou, por exemplo, sua participação no Campeonato Paulista e também na Libertadores. Aí vai pesar o entrosamento, vai pesar essa questão. Será que todo mundo vai se encaixar direitinho no esquema do Cuca? O Atlético Mineiro também tem um grupo bastante forte, desde que jogue completo. O próprio São Paulo cresceu muito nos últimos jogos e na Libertadores também. Corinthians, mas aí como é que vai ser o Corinthians? Vai perder mais gente? O zagueiro Felipe pode deixar o Corinthians e ir para o Porto de Portugal. O Elias também pode deixar o Corinthians. Corinthians que já perdeu muita gente na virada do ano. 7 ou 8 titulares acabaram deixando o time. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, Guilherme, acompanhar as primeiras rodadas para medir o potencial de cada elenco, de cada clube. A gente fala agora pelo que a gente já conhece em termos de material humano que os times têm. Mas vamos aguardar um pouquinho mais. É muito importante em termos de campeonato de pontos corridos, como é a Série A, você começar ganhando, você já somar pontos. Porque, na verdade, serão 38 decisões. Cada jogo é uma decisão, porque você soma 3 pontos e impede que o adversário suba na classificação. Eu vou contar para você, Busa, que eu vim do futuro agora, acabei de chegar do futuro, e tenho as seguintes colocações para fazer ao torcedor. Londrina e Paraná Clube não sobem, mas também não caem. Atlético e Coritiba também não caem, mas também não beliscam muita coisa, tá? Me cobre isso mais tarde, acabei de vir de dezembro, tá? O problema é o seguinte, o Guilherme, é que o campeonato, o futebol paranaense, ele se contenta com pouco, né? Porque a gente vai estar começando um campeonato, tanto na Série B como na Série A, e justamente esse é o pensamento da maioria dos torcedores. Ah, tá bom, não caindo, Paraná, Londrina, não, se mantendo na B, tá bom. E infelizmente para Atlético e Coritiba também há essa projeção inicial de que tá bom não cair. Acho que o futebol paranaense ele merece mais. Por que que não, um time do Paraná não pode conquistar novamente um campeonato? Isso já aconteceu, o Coritiba foi campeão em 85, o Atlético em 2001. Por que não pensar em Libertadores? Como acontece com os times de São Paulo, com os times do Rio de Janeiro, embora o futebol carioca caiu bastante nos últimos anos, com a dupla Grenal no Rio Grande do Sul, é normal começar um campeonato e o torcedor do Grêmio e do Inter, no mínimo, aspirar uma vaga na Libertadores. O mesmo vale em Minas Gerais para Atlético e Cruzeiro. Enquanto isso, a gente se contenta com migalhas aqui no estado do Paraná. Tá bom se não cair. Acho que tem que mudar, tem que pensar um pouco diferente, os clubes têm que se organizar melhor, ter mais qualidade técnica, Os dois possuem grandes estádios, tanto o Arena quanto o Couto Pereira. Temos que pensar grande, pensar em Libertadores, pensar em título nacional, por que não? E eu, como torcedor atleticano, é assim com esse pensamento que eu quero estar. Obrigado aí pela participação neste sábado e obrigado pelo incentivo também, viu? Não desanima não, você que é furacão, eu tô na Série B, né? Meu time tá na Série B, joga daqui a pouco contra o Náutico, no Heriberto Hilse, né? Ontem, aliás, foi aniversário do Criciúma, 69 anos de fundação, também lá a coisa não tá boa e o pessoal já vai começar o campeonato pensando dessa forma, se manter na Série B. Para mim, como alguém que gosta de futebol, que acompanha, é muito pouco. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Front Transamérica. E o que é que nós temos agora? Ah, sim, né? Vamos a ele, o maluco mor deste insano programa. Pela minha animação, você já percebeu, né? Homem do Gogli, versão nacional do Buscador, que fique claro, hein? Você está aqui hoje apenas porque está sofrendo um processo de impeachment aqui no programa, né? Movido pela mulher do Gogli e entrou com recurso requisitando direito à ampla defesa. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Guilherme. Isso mesmo. Quero me defender. Vamos lá, os microfones aqui são seus agora. As acusações, lembrando o ouvinte, né? As acusações contra o homem do Gogli são de que estaria utilizando seu espaço aqui na rádio para ensinar homens a mentir para suas mulheres e namoradas, promover a cultura machista e, deixa eu ver aqui o último item, não dá para entender bem a letra, né? Vamos lá. Ser um canalha, cafajeste e nojento. Foi o que escreveram aqui. Agora defenda-se. Caros e caras ouvintes, sou apenas um robô brasileiro, injustiçado, perseguido de forma hostil por essa elite feminina. Quero dizer, brasileiros e brasileiras, que se age desse jeito que vocês dizem, é porque as coisas são desse jeito. O presidente em exercício, Michel Temer, não escolheu nenhuma mulher para o ministério. Guilherme, não desligue meu microfone. Não cerceie o meu direito. Seu direito de dizer abobrinha? Pô, eu até gostaria de desligar seu microfone. Mas a questão agora é outra, tá? Notícia urgente de Brasília. E pegando emprestada a vinheta de plantão da Rede Globo, um sinônimo de olhada para a tela, né? Olhada inevitável, parabéns a quem criou essa vinheta, realmente, eu acredito que uma das mais marcantes, né? Vamos lá, notícia urgente de Brasília. O deputado federal Valdir Maranhão, presidente interino da Câmara dos Deputados, acaba de anular os gols da Alemanha na goleada da Copa do Mundo sobre o Brasil. Isso mesmo, hein? O deputado federal Valdir Maranhão acaba de anular os gols da Alemanha, os 7 gols da Alemanha, e determinar a vitória do Brasil por 1-0, gol do Oscar aos 45 minutos do segundo tempo. Cara, é muita emoção mesmo, sem palavras. Peraí, o que temos aqui? Por que é que tá tocando agora o hino do Fluminense no fundo? Homenagem ao Fred? Por que que tá tocando isso aí? Bom, vamos lá, notícia urgente de última hora. A Alemanha acaba de contratar o advogado do Fluminense para anular a anulação de seus 7 gols. Anular a anulação, é bravo, né? Vamos lá, outra notícia urgente. Renan Calheiros, presidente do Senado, afirmou agora que vai ignorar a decisão do deputado Valdir Maranhão e manter a goleada do 7-1. Isso mesmo, manter o 7-1. Que mais pode acontecer hoje, hein? Última notícia urgente do dia, também vinda de Brasília. Deputado Valdir Maranhão anula a anulação do 7-1. Pois é, anula a anulação. Ah, isso aí é demais pra minha cabeça. Isso aí é muito pra todo mundo. Realmente, ó, 7-1 foi muito, mas muito pouco. E por falar nisso, né, chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais.